A palavra de Deus diz assim para a gente: o filho honra seu pai e o servo seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? E se eu sou o senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta ao Senhor dos Exércitos, a vocês sacerdotes: são vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês me perguntam: de que maneira temos desprezado o seu nome, trazendo comida impura ao meu altar? E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos, ao dizer que a mesa do Senhor é desprezível? Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. E na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Deus, o que nós temos feito do teu culto, Jesus? Senhor, nós não queremos mais trazer animais mancos, animais cegos. Senhor, nós temos rejeitado a tua mesa, Pai. Nós temos chamado aquilo que vem do céu de desprezível, Senhor. Senhor, como aquele povo no deserto, nós temos dito que a tua comida é desprezível, Senhor, e temos preferido outros manjares. Senhor, restaura o culto no nosso coração, Pai. Restaura o culto no nosso interior, porque é ali que ele acontece, só que é só uma reunião, Deus. Restaura, Pai, o entendimento e o valor que a tua presença tem, Senhor. Nós queremos fazer um concerto aqui contigo, Pai. Nós queremos nos arrepender dessa manhã. Glória ao teu santo nome, Pai. Ah, meu irmão. Ontem ainda estava numa reunião e a gente estava falando dessa palavra lá ontem. Meu irmão, vou mandar para você. A gente podia só aqui, ó, pegar e ficar lendo essa palavra. A gente podia fazer uma leitura. Não precisa ter pregação, pastor. Vocês não precisam entrar nas lindades. Fica lá, só ouve aqui. Só ouve o que Malaquias fala, meu irmão. A sua vida muda. Seu culto muda. Seu coração muda. Quem você é muda. A gente podia ficar aqui só lendo esse livro. Meu irmão, eu quero convidar você. Cara, hoje, pega hoje, assim, ó. Lê Malaquias. Você vai ler isso aqui, ó, em 15 minutos. Eu juro pra você. É 4 capítulos que parece um, meu irmão. Você lê assim, ó. Você devora o livro rápido. Mas não tenha pressa. Pode ler devagar também. Mas, meu irmão, lê esse livro hoje. Entenda aquilo que Deus está falando, meu irmão. Esse é um fragmento tão importante daquela que é a palavra de Deus. E a gente precisa se debruçar. Mas eu já digo pra você: esse livro aqui, meu irmão, é um livro duro, meu irmão. Malaquias, cara, Malaquias. Como diz o pessoal lá no serviço, agora eu tô pegando as gírias, entendeu? Eu tô ficando jovem de novo. É pesado. É essa que eu mais falo, meu, pesado. Quando o negócio é legal, você fala que é pesado. É um livro pesado, irmão. Então, cara, sabe o tiozão que não fala gírias? Assim, é um bagulho mal normal. Ele fala como se fosse do outro mundo, né? Né? Meu, chuchu, beleza, né? Aquelas gírias do tiozão. Meu irmão, né? Brotinho, pão, né? Isso é da minha época. É, joia. E aí, tudo joia? Tudo joia, cara, né? Meu irmão, o livro é pesado. Porque, eu vou falar o que acontece, esse é um livro em que Deus, ele literalmente pega o povo e ele corrige o povo. Meu irmão, eu tô na unção da correção, cara. E Deus pega o povo e Deus trata o povo, Deus corrige o povo. Deus está falando assim: olha, vocês são filhos rebeldes. Vocês se desviam de mim. Vocês não fazem as coisas conforme agrada o meu coração. Vocês estão me rejeitando. Vocês estão me abandonando. E é legal porque Deus já fala assim. Aí eu falo para vocês: vocês estão me abandonando. Vocês podem perguntar: mas Deus, Como que eu estou te abandonando? Meu irmão, a palavra dele é uma palavra de alinhamento, de peneira, meu irmão. Deus, ele vai, meu irmão, é uma coisa que está acontecendo nesses dias. Cara, Deus está peneirando a igreja, meu irmão. E eu estava lembrando uma vez que a gente estava num culto com a Stace. Esse foi um dos cultos mais especiais da minha vida, assim, mudou minha trajetória. Mudou muitos princípios, ó. Mudou muitos princípios na minha vida. E eu lembro que ela falava assim: olha, Deus está abalando o abalado e qualquer abalado permanece. E cara, é isso que Deus está fazendo com a igreja. É isso que Deus está fazendo com o povo dele, cara. Ele está mexendo, cara. Ele está sacudindo. Para que aquilo que é abalável, para que aquilo que não tem raiz, meu irmão, vai cair, cara. Vai cair, cara. Deus vai começar a trazer, meu irmão, uma justiça para a igreja. Meu irmão, o juízo de Deus. É juízo, você é juízo, mas o juízo de Deus é limpo, cara. E Deus está trazendo juízo para a gente. E é isso que Ele está fazendo aqui. Ele está peneirando a igreja. Ele está peneirando a igreja. Ele está tratando a igreja. Mas, como eu estava falando aqui num outro culto, o pai, ele faz isso porque ele ama a igreja. Porque o pai corrige o filho que ama. E aquilo que nos traz paz é o castigo. Meu irmão, isso é demais, é o castigo que nos traz a paz. O que vai trazer paz para a sua vida, o que vai trazer o reino dos céus é o castigo. É o alinhamento, porque o castigo ele vai te alinhando. É igual quando você pegar o filho, meu irmão, você bate no moleque. E você castiga o moleque, você põe o menino de castigo. Vamos falar, bater, né? A lei da palmada aí, não sei como é que tá esse negócio, não sou pai, mas enfim, né, vou falar que tô instruindo, vai vir umas crianças roxas amanhã, vou falar que fui eu que falei, né, mas essa é a verdade. Você precisa corrigir o seu filho para alinhar o seu filho. Ensina o teu caminho, o teu filho no caminho que ele deve andar, para que ele interceda no seu filho. E Deus é a mesma coisa com a gente. Então, meu irmão, se debruça sobre esse livro, leia esse livro também. E olha que legal, se você começar a ler do versículo 12, do mesmo capítulo 1 de Malaquias, ele fala assim: mas vocês o profanam ao dizerem, ele está falando do nome do Senhor, tá? Ele fala: mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que sua comida é desprezível, e ainda dizem que canseira e riem dela com desprezo. Pô, pai. Diz o Senhor dos Exércitos: quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo um rebanho, um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Cara, a gente tem que deixar de ser uma fraude. E a gente diz coisas e propõe coisas, mas, cara, não é aquilo que a gente vive, não é aquilo que a gente tem como proposta de vida, não é aquilo que está no nosso coração. Cara, quando a gente está desprezando a presença de Deus, quando a gente está ignorando a presença de Deus na nossa vida, eu não estou falando que você vir num culto e não dá bola para o guizão. Eu vou falar para você, meu irmão, isso é uma desonra gigantesca. Primeiro lugar com Deus. Segundo lugar com esse cara aqui, ó, que é um presente para a gente. Mas eu não estou falando só disso. Eu estou falando na hora que você escolhe, meu irmão. Quando você escolhe entre pecar e fazer o que é certo. Quando você escolhe ser um cara de paz ou ser uma pessoa de conflitos. Quando você escolhe entre promover a verdade ou aumentar o engano. É nessa hora que você desonra no Senhor. É quando você está no trânsito. O pastor Edu falou que, ó, tem hora que você está dirigindo, você aparece o Uber, meu irmão, que é balinha, que é aguinha. E, meu irmão, tem hora que você está ali no Corrida Mortal. É um filme horrível, olha esse filme, mas tudo bem. Lembrei dele agora. E assim que acontece, você quer matar o irmão, cara. Você quer matar o cara que está dirigindo outro carro. É nessa hora que a gente desonra o nome do Senhor. É nessa hora que nós dizemos, ah, que canseira. É na hora que nós temos que separar um tempo da nossa vida para dedicarmos a Deus. Você fala assim, pô, Deus, que chato isso. Ah, Deus, mas eu não tenho vontade de buscar. Cara, nessa hora, meu irmão, nessa hora, você está desonrando o nome do Senhor. E é desse culto que Deus fala que ele não se agrada mais. É desse culto aqui que ele fala que ele não vai mais tolerar. Meu irmão, Deus não tolera. Você pode dizer, meu irmão, eu não sei o motivo que você quer. Está na Bíblia, cara. Deus, ele não tolera esse culto. É legal que se você vai lendo, tem uma hora que ele fala sobre divórcio. Meu irmão, eu não quero julgar ninguém que se divorciou, mas simplesmente a palavra de Deus fala assim, ó, versículo 16 do capítulo 2 de Malaquias. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Acabou, meu irmão, eu não sei. Ah, mas não sei, meu irmão, é o que Deus falou aqui. Eu não quero julgar, cara, quem sou eu? Eu amo sua vida, meu irmão. Mas a verdade é que Deus odeia o divórcio. Até esses dias eu vi um vídeo, acho que foi o pastor Edu que tinha comentado comigo. E estava o pastor Cláudio Duarte num programa. Foi o senhor que tinha cuidado comigo, foi, pastor? E aí alguém estava falando sobre questão de homossexuais. Aqueles programas que são uma bênção, né? Que você pega assim um cara cristão, põe no meio de um monte de gente, todo mundo fica colocando um monte de perguntas assim. Cara, é sensacional, né? E começaram a perguntar para ele, ah, mas você é contra o casamento homossexual, tudo. E ele falou assim, cara, eu tenho os meus princípios, eu não abro mão deles. Mas isso não me impede de respeitar a pessoa, amar a pessoa. E ele começou a contar a história da vida dele. E ele, cara, ele até se emocionou ali e chorou. E ele falou assim, olha, eu passei por muitas famílias. Meu pai casou muitas vezes. E eu tinha muitos problemas, porque eu não era aceito. Quando eu vinha de uma casa para outra, eu vinha com uma alta cultura. Então a pessoa daquela casa não me recebia bem. Aí você falou, você era maltratado? Ele, não era maltratado. Eu só era diferente. E aquilo fez com que eu me tornasse alguém introspectivo e tal. E ele contou, eu tinha um irmão que era gay, e na época eu não tinha nem roupa para usar, eu usava o tênis do meu irmão. Cara, assim, ele me amou e eu amo meu irmão, e isso, entendeu? É a mesma coisa, meu irmão. Assim, ó, Deus ama, nós amamos, é isso. Mas que a palavra de Deus é a palavra de Deus. E ele falou assim, olha, eu não vou negociar o meu valor, os meus princípios, mas eu posso te amar e respeitar. Mas quando a gente trata dos princípios do Senhor, meu irmão, eles são imutáveis. Eles estão escritos aqui, ó. Deus deixou pra gente. E esse é o nosso problema. É o problema que esse povo tinha. É o problema da desvalorização. A gente pega aquilo que é santo, aquilo que é do céu, e a gente trata de qualquer forma. Só que, meu irmão, eu vou falar, não é só a Bíblia impressa que é santa. Cara, a sua vida é santa. A vida que Deus te deu é santa. Que engraçado. A vida que Deus te deu é santa. Meu irmão, quando você recebe uma palavra dos céus, aquilo é santo. É essa é a santidade que a gente tem que se tratar. Ó, uma vez eu vi isso aqui, eu achei muito legal, cara. Isso faz a gente entender um pouquinho sobre a questão de valorização, de presença, de honra. Uma vez eu vi um cara fazendo uma palestra assim. Meu irmão, não tinha nada. Não era nem uma palestra cristã. Mas Deus é tão maravilhoso que ele faz tudo. Então ele pegava uma nota assim, finge que é de 100, essa é de 20, mas finge que é de 100. Não, brincadeira, vamos fazer aqui de 20 mesmo. Então vou pegar a Lígia. A Lígia é uma consultora financeira, né? Assistance financeira. Então, Lígia, me fala. Você vendo, você analisando, você começa a ter faculdade. Quanto vale essa nota? 20 reais, legal. E se eu dobrar essa nota? Quanto é que vale? E se eu amassar essa mão, que ela vale? E se eu jogar no chão, que ela vale? E se eu pisar na água, que ela vale? Cara, ela não perde o valor dela, ela não muda. E se eu der ela pra você, que ela tá valendo? Eu só fiquei 20 reais mais pobre, mas tá lá, 20 reais tá com a nota. Mas a nota vale 20 reais. O valor não muda. A gente tem lido e tem falado sobre honra, e é igual a Deus, meu irmão. O valor de Deus nunca muda. É por isso que para mim hoje a honra, ela vai além do valor que eu reconheço em Deus. Porque eu posso não reconhecer todo o valor que Ele tem. Eu posso não reconhecer todo o valor que a vitória tem. Então o valor, não, a honra não é o valor que eu reconheço da vitória. É o valor que ela tem independente se eu reconheço ou não. E é isso que é a presença de Deus. Ainda que ninguém reconheça, meu irmão, ela é a coisa mais preciosa que existe. E assim como eles não entendiam, nós não entendíamos. Nós não entendemos, nós não entendemos. Ele é digno de toda a glória, Ele é digno de toda a honra. Se você ler Marcos, ele fala assim: olha, assim como é distante o Oriente do Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Uau! O nome de Deus tem o tamanho da distância de um lado para o outro do mundo. E é só Deus. É muito grande essa letra, cara. É muito grande esse nome. E é esse nome que nós temos desonrado. A nossa doença, ela está que nós tentamos encaixar Cristo na nossa vida. A gente tenta colocar Deus na nossa agenda. Eu não sou tão bom ainda nisso, mas eu estou melhorando. Eu estou tentando usar a agenda. E meu irmão, você tem lá a sua agenda, você vai ter cada dia, tem uma hora, tem um compromisso. Então você tem lá vários dias preenchidos e várias horas preenchidas. Você fala: bom, agora eu vou colocar esse outro item aqui, que é Deus. Mas Deus não é uma parte da nossa vida, Deus é a nossa própria vida. Quando na verdade todas as coisas precisam girar em torno de Deus. Quando na verdade não é assim: ah, Deus, tenta aparecer aqui no meu trabalho. Não, Deus já está lá no seu trabalho. Ele já está. O seu trabalho é Deus. É igual o Todd White falou para o primeiro chefe dele: cara, a coisa mais boa que você está me contratando é que eu não vou trabalhar para você, eu vou trabalhar para Deus. E é isso. E ele honrava lá. Mas Deus estava lá. Meu irmão, leia o livro Recompensa da Honra de um Bever. Você aprende toda coisa ali, meu irmão. Se você não leu, começa a ler. Ele começa a falar sobre como você está com Deus no trabalho. Trabalhando. Trabalhando, você está com Deus. É isso. Deus, ele precisa fazer parte da nossa vida. Deus, ele precisa fazer parte do nosso culto. Deus, ele precisa ser o motivo e o centro de todas as coisas. O problema é que Deus está descentralizado. O problema é que quando a gente vem para um culto, Deus não é mais o motivo do culto. O motivo do culto é o culto. Nós adoramos o culto. Isso é o que está melhor, né? Porque às vezes o pior, ele adora se sentir bem. Porque ele fala assim: eu volto para o culto porque eu não estou legal, né? Preciso fazer a minha parte. Meu irmão, dá na sua cara que você fala isso aqui. Aí eu vou falar: meu, você está bravo que eu estou falando, vai dar na sua cara. Vou ler umas coisas que Deus fala aqui. Aí você vai ver que eu sou bonzinho. Meu irmão, às vezes o motivo do nosso culto é nós nos sentirmos socializados. Porque a gente não tem amigo. Aí você: eu vou na igreja porque na igreja todo mundo me aceita. E é verdade, todo mundo te aceita e te ama. Mas você vem aqui para ter amigo. Meu irmão, tá errado. Tá errado, cara. Tá errado. E Deus não tolera isso. Deus não tolera, Deus não admite. Isso é pecado, isso é loucura. Então eu quero dar um aviso bem duro para você, meu irmão. Se você pensa que você ama Deus, assim: cara, eu amo Deus pra caramba, eu quero dizer, você não ama Deus tanto assim. Esses são os melhores. Porque é capaz que tenha gente que nem ama. Capaz que tenha eu que nem ama. Cara, a gente acha que é muita oferta a gente pegar 2 horas do nosso domingo e dar para Deus. Meu irmão, se sua mente é essa, nem para Deus você está dando essas 2 horas. Você está dando para você mesmo. A gente acha que é muita oferta vir aqui e lixar a parede da igreja. Meu irmão, você não lixou para Deus. Você lixou para você, cara. Ah, vamos aqui, vamos limpar o altar. Meu irmão, você só tirou o ácaro que entra no seu nariz. Não entra no nariz de Deus. E a gente acha que a gente é top. E a gente acha que nós somos a igreja. Meu irmão, nós somos bons de evento, mas a gente é ruim de relacionamento com Deus. Enquanto a gente começa a ler de homens que dedicavam a sua vida à oração, à obra de Deus, a se relacionar com o Pai. Eu estava lendo lá no livro de John Bevere, e estava falando da esposa de um pregador, eu esqueci o nome dele agora. E falou que ela honrava o seu marido na forma de viver dela. E ganhou aquele grande pregador. E a forma, a conduta dela transformou o caráter daquele homem que odiava a igreja. Ele se esfriou a ponto de começar a brigar com a igreja, brigar com ela. A postura dela ganhou aquele cara, e aquele cara ganhou multidões. Uau, ela está ali na história, ainda que a gente não sabe o nome dela. É isso. E a gente acha que é sacrifício demais. E, meu irmão, você não está fazendo nada, cara. Olha para esses caras que se dedicavam à oração, à vida com Deus, se dedicavam a amar. Talvez o grande exemplo da forma como nós tratamos a presença de Deus, o culto ao Senhor, está lá em Lucas, no capítulo 3. Eu sei que a Ana adora que eu falo isso, mas prometo, irmão, a gente não vai ler muita coisa hoje, e esse é o único livro que a gente vai ler fora de Zacarias, tá? Prometo para você, né? Você sempre fica me cobrando depois que eu nunca te planejo essas coisas. Ela briga comigo, por que você fica falando isso? É para dar a falsa sensação de que já está acabando. Quando está só no começo. Lucas no capítulo 3, no versículo 41. Lucas 2, desculpa, gente. Perdão. Obrigado, Jorge. Sempre salvando a pauta aqui. Lucas 2, capítulo 2, versículo 41, fala assim: todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando ele completou 12 anos de idade, subiram à festa conforme costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo e começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sendo que estava sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. E quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele me dizia. Cara, a gente é essa igreja aqui, a igreja que não entende nada. A gente vai adorar, só que a gente esquece. Cara, a gente esquece Jesus. A gente vai celebrar, mas Jesus não está mais lá. E a gente está andando, e a gente está viajando, e a gente está no nosso caminho de vida. Cara, mas Jesus não está lá. E é legal porque no mínimo, assim, ó, na melhor das hipóteses, eles demoraram um dia para perceber. E a gente vai vivendo uma vida inteira sem perceber que Deus não está lá. E quando eles vão e eles procuram Jesus, eles falam assim: mas filho, onde você está? E Jesus fala assim, vou parafrasear, Jesus fala: mas não parece óbvio para vocês que o único lugar que eu poderia estar é esse? Meu irmão, a gente fica procurando Deus em um monte de lugar, e será que nós somos tão imaturos que para a gente não é tão óbvio aonde Deus está? Será que nós somos tão imaturos que nós não conseguimos entender o que o coração de Deus está querendo? Isso que a gente está falando de forma bem básica, meu irmão. Eu não estou falando das revelações profundas, da escatologia, da revelação do Apocalipse de Daniel. Meu irmão, eu estou falando assim, ó, da vida que nós precisamos viver. Do primeiro passo. Cara, meu irmão, será que a gente é tão imaturo que a gente não consegue saber que é tão óbvio? Será que a gente ainda pergunta: e aí, Deus? Será que eu posso pecar ou não posso pecar? Meu irmão, cara, se a gente não consegue entender isso, aí Jesus fala assim: para vocês não é óbvio? Aí José e Maria falam assim: cara, não estou entendendo o que ele está falando. E é como a gente vem aqui no culto, a gente ouve uma palavra e fala assim: pô, Deus, eu não sei o que você está falando, eu sou tão bom, que é igual aquele povo: olha, vocês me desonram, mas onde nós te desonramos, Senhor? Como nós temos falhado com você, Pai? Está tudo aqui, meu irmão, está na Bíblia, cara. Se você pegar e você for para o seu quarto e você se ajoelhar e orar, você vai saber, é lá que você vai encontrar Deus. Você quer encontrar Deus, meu irmão? Vai para o quarto, entre em oração. Cara, Deus está aqui, ó. Ele está dentro de você, Ele está no seu espírito. Cara, se conecta. Cara, Deus está aqui na igreja, meu. Vem para a igreja. É hora de ser óbvio para a gente. É por isso que é a hora da peneira, meu irmão. Porque, assim, ó, O joio e o trigo, eles crescem juntos. Mas, irmão, tem hora que vem o facão, cara. Cara, essa é a igreja do Senhor, né, irmão? Nós somos a noiva de Cristo. Você acha que Cristo vai casar com uma noiva qualquer, meu irmão? Você acha que é bagunçado desse jeito? O amor de Deus é enorme. A graça de Deus não tem fim, meu irmão. Mas Deus não tolera e não tem parte com aquilo que não é dele. A gente fica achando que porque o amor de Deus é grande, pode ser de qualquer jeito. Mas, meu irmão, você tem que perceber que Deus está trazendo palavras de alinhamento, alinhamento, alinhamento, alinhamento, alinhamento. Cara, o alinhamento ele tem um sentido. Ele quer colocar coisas no lugar. E aquilo que não está no lugar, meu irmão, não vai fazer parte das coisas. O reino é para os filhos. Agora a pergunta é, você quer ser filho ou não quer ser filho? Quer ser filho? Está aqui o que é ser filho. Todos nós fomos eleitos por Deus, mas entrar ou não é uma escolha nossa. E por isso vem a palavra de alinhamento, que Deus está te chamando. Cara, vai chegar o meu juízo. Cara, eu vou trazer juízo. Cara, eu vou trazer juízo. Meu irmão, está vindo aqui, ó, uma chave. Deus vai trazer juízo sobre a igreja dele. E meu irmão, Deus é amoroso, né? Como diria já um famoso pregador, Deus é amor, mas também é justiça. Vocês iam do Moshé, né? Mas ele estava certo. Essa é a verdade de Deus. Deus é amor, mas ele é justiça. Ele vai separar nesses dias aquilo que é do céu e aquilo que não é do céu. Aqueles que são, daqueles que não são. Para que haja ordem no corpo de Cristo. Para que haja ordem na igreja. Da mesma forma como nós cuidamos do corpo que nós temos, que é o templo de Deus. Cara, ele cuida da igreja, que é o corpo dele, porque ele é o cabeça, ele é o Cristo. Então ele zela por essa igreja. Ele cuida por essa igreja. E o decreto dos céus é que vão acabar os cultos de nós para nós mesmos. Meu irmão, acabou. Não há mais tempo para isso. Já foi o tempo. Meu irmão, assim, ó, Deus não vai tolerar mais isso. Deus, ele despreza esse culto. Deus, ele não recebe. E Deus fala, então você acha que esse culto é bom que você me dá? Oferece ele para alguém, vê se alguém vai querer. Vai lá no Dória, leve isso para ele, vê se ele vai querer. Meu irmão, se o Dória, que nós devemos toda honra e respeito a ele, porque ele é o nosso líder, mas ainda assim ele é um homem, se ele não aceitaria, por que é essa oferta que nós damos para o nosso Deus? Por que nós damos o nosso melhor para a nossa família, para os nossos amigos, para o nosso trabalho e para Deus nós damos o pior? Por que nós dedicamos tanto tempo para essas coisas? Nós dedicamos tanto tempo conosco? Porque eu vou falar para você, gasta tempo com a sua família, com seus amigos e com o seu trabalho, meu irmão, você está fazendo por você mesmo isso. Na maioria das vezes, nem por causa deles, meu irmão, a gente é tão ruim que nem por causa deles é, é por nossa causa. E por que para Deus é o nosso pior, meu irmão? Por que para Deus é a hora que você está cansado, é a hora que você está com sono? Por que para Deus é a nota velha, pequena e suja? Por que para Deus, meu irmão, é pouco tempo? Por que para Deus, assim, é mal feito? Por que para Deus a gente acha que a gente está fazendo um favor? É esse o culto que os filhos de Deus, que Israel apresentava, que Deus falou, cara, eu não tolero mais isso. É a hora que vai separar como dizem agora, né? O crente Nutella do crente raiz, meu irmão. Chegou a hora da verdade. É a hora da verdade na igreja. O machado está posto, meu irmão. E eu tenho entendido que são dias como esse que nós vamos viver. Os nossos cultos, eles enjoam a Deus porque eles são mentirosos. E lembra, cara, o culto não é aqui, ó, Rafa, 9 horas da manhã. O culto é a sua vida. A sua vida é uma mentira, cara. A sua vida é uma fraude, a sua vida é uma farsa. É por isso que Deus não quer. Porque falta verdade, né? Porque nós dizemos com a nossa boca que nós amamos, mas o nosso coração está longe dele. Porque nós fazemos coisas para nós mesmos e nós dizemos que isso é em nome do Senhor. É esse o culto que Deus odeia, é esse o culto que Ele não quer. E tudo isso na verdade, por que Ele alinha? Porque o nosso culto é o reflexo do nosso próprio coração. Não é que seu culto é mentiroso, você é mentiroso. Não é que seu culto é uma farsa, você é uma farsa. Cara, não é que o seu culto é egoísta, você é egoísta. Eu sou egoísta. Mas eu vou falar você porque eu estou falando para você, então eu falo você. Porque a gente fica com medo, né? Não, eu me encaixo nessa palavra. Ah, cara, se achar que eu estou achando que eu estou melhor, eu vou fazer o quê? Eu sei do que eu estou aqui no meu coração. Eu sei o quanto essa palavra me pega. Mas a verdade é essa, cara. Você está aqui, meu irmão, mentindo, você está aqui fingindo, cara. Não aqui, na sua vida, nesse mundo. Você está nessa terra vivendo uma vida de mentira, cara. Para, meu irmão. Dá vontade de falar a frase da mulher de Jó, cara. Amou só até 12 e 9, irmão. Se for para você viver uma vida dessa, cara. A nossa vida é ficar se raspando de caco de telha, meu, de mentiras. Jó ainda tinha um sentido. Jó ainda estava vivendo uma vida com Deus, meu irmão. Por isso que ele não se matou, mas se for passar 100 anos, meu irmão, a maldição ser Deus é maior mesmo, cara. Não tem sentido, meu irmão. Mas a verdade, ela vai estar ou não, é no seu coração. E tudo que você fizer é uma expressão do seu coração. Outra gíria que eu tenho pedido. É chave. Isso aí é chave, hein? Chave. Coração é chave, irmão. É de lá que vem as coisas. Se você olhar lá, voltando em Malaquias, no capítulo 2. E você começa a ler esse capítulo, meu irmão. Deus aí começa só a falar com os sacerdotes, assim. E fique em paz, tá, meu irmão? Você vai falar assim, ah, então essa palavra aqui é pra quem? Quem tá o sacerdote? Pastor Edu, pastor aqui. Não é verdade? Quem tá o sacerdote? Os pastores. Então, essa palavra não é comigo. Ah, meu irmão. Vou dar na sua cara, meu irmão. Sabi nada, né, pastor? Meu irmão, vou dar na sua cara se você falar isso. Deus me autoriza. Deus vai falar, pode dar na cara mesmo. Olha o que fala aqui, meu irmão. Porque, ó, nele nós fomos feitos reis e sacerdotes. Então você já tem a dupla honra. Qual que é a dupla honra? É ser rei e sacerdote. Está em você, meu irmão. Aí ele fala aqui, ó, no versículo 2, versículo 3. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Cara, já viu uma bênção amaldiçoada? Deus é muito poderoso, cara. Deus, ele manda até na bênção, meu irmão. A bênção é uma bênção amaldiçoada. Meu irmão, você vai ser tão desgraçado se você não honrar o Senhor, cara. Ele fala, você é um miserável, cara. Aliás, eu já as amaldiçoei. Deus falou, não é que eu vou amaldiçoar. A sua bênção vai estar amaldiçoada porque você não me honra de coração. Cara, meu irmão, posso falar, com aquilo que é errado, meu irmão, Deus é intolerante. Ele não é mau, mas ele não tolera. E ele fala, cara, tá errado. É o nosso culto, é a nossa vida. São cultos de desonra, são cultos de desvalorização. Então a gente pega lá a nota de 20 e fala, cara, só vale 5, só vale 2. É igual esse dia, eu estava um menino lá, tem um menino do meu trabalho que faz artesanato. É mó legal, você está trabalhando e está do seu lado fazendo artesanato, assim. E ele vende lá, eu compro, meu. Tudo que os caras vendem lá, eu compro. Compro pão de mel, compro artesanato, compro tudo. Ajudar os caras lá, né? E o cara fez lá uns negócios, ele dá uns negócios, chama ponta, ele pega uns fios lá, dá uns pontos. Esse cara é muito doido, é o Ayrton. E ele me falou assim, ó, quer comprar? Eu falei, quanto que é? Ele falou, R$5. Cara, pensei num negócio que eu nunca ia usar na minha vida. Eu comprei. E sabe quanto que eu pechinchei, meu irmão? Nada. Porque eu falei, cara, só ele sabe o valor que teve pra ele isso. Meu irmão, é uma baita do mundo, cara. E a gente fica desvalorizando. Meu irmão, assim, ó, é lógico, você vai na loja comprar, meu irmão, você tem que dar aquela chorada. É normal. Porque tem muito lucro naquilo. Mas, meu irmão, às vezes a gente desrespeita a pessoa. Tem hora que eu falo assim, meu irmão, se você não vai comprar, meu irmão, nem negocia. Porque tem hora que você é ofensivo com a pessoa. Você pega o trabalho da pessoa, ainda mais como é trabalho manual, artesanato. Pastor, aqui faz os bolos. A pastora Pinto tem um maior trabalho lá com a pasta americana, faz um bolo e fala assim: ah, pastor, pode ser 10 reais? Meu irmão, por favor, não faça isso. Porque o pior é que ela é tão, cara, ela é tão generosa que ela vai topar, meu irmão. Mas você está desonrando a vida dela se você fizer isso. Porque você está pegando todo o trabalho dela e fala assim: ah, isso aqui vale 10 reais. Meu irmão, você acha que vale 10 reais? Quando você fala assim: ó, eu vou pagar isso, você fala assim: isso só vale 10 reais. E quando a gente dá uma vida porcaria para Deus, fala assim: Deus, o Senhor vale uma vida bem lixo, assim, ó, bem porcaria. É isso que o Senhor vale. É isso que a gente faz. É por isso que nós não honramos a Deus com todo o nosso coração. Isso é deformidade no espírito, deformidade no seu coração. Aí se você continua e você vai ler o versículo 7, ele diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam instrução na lei, porque ele é um mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Uau! Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz com que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Uau, cara! A gente tem vivido uma vida parcial diante de Deus. A gente escolhe, a gente seleciona. É o que o Gui estava falando aqui sobre oferta, sobre entrega. Que uma oferta parcial, uma entrega parcial da nossa vida, não é uma entrega. Então nós queremos viver um evangelho parcial, onde nós entendemos algumas palavras e outras assim a gente deixa para lá, meu irmão. Quando nós queremos entrar em alguns entendimentos e em outros nós evitamos. Sabe aquela página que você pula da Bíblia? Sabe aquele capítulo que você nunca quer ler? Sabe aquele versículo que você lê e você não fica se debruçando nele? Você fala: esse aqui eu vou passar rápido, já li, obrigado Senhor, já entendi. Cara, é isso. Sabe aqueles pecadinhos que você toca? Cara, é isso. É quando a nossa humanidade, ela começa a governar, ela começa a dirigir algumas coisas. Algumas decisões que nós precisamos tomar em Deus, nós tomamos na nossa alma. É a nossa humanidade entrando ali. Isso é uma influência da nossa humanidade. Isso é uma deformidade da nossa alma. Olha como Deus é poderoso. Ele trata a gente no espírito, na alma e no corpo. Deformidade do espírito, deformidades da alma. E se está achando assim, meu irmão, que Deus é pouco justo, vou só ler aqui um versículo aqui, ó, acabei de me deparar com ele. Vocês acham que está sendo pesada a palavra? Fala assim, ó, capítulo 2, versículo 3: por causa de vocês eu destruirei a sua descendência. Imagina o seu legado, assim, ó, o seu legado. Eu não estou nem falando assim, não vou nem falar de filho, não vou falar de nada. Vamos falar da matéria, vamos só falar assim, do seu legado, cara. Vai acabar, assim, não vai servir de nada. Você vai ser uma mancha na história, cara. Porque faltou propósito. E ele continua e fala assim: essa aqui é pesada. Eu esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios, em festas, e lançarei vocês fora com os excrementos. É autoexplicativo, né, meu irmão? Aquele animal que você traz manco, Deus faz isso e fala assim: ah, é? É pra isso que serve esse animal? Então eu vou mostrar pra vocês pra que serve esse animal. Tem uma habilidade agora, hein, meu? Deus tá habilitando a gente aqui, mano. É isso, cara. Ele lança fora e fala: cara, eu não quero isso na minha casa. Porque a casa do meu pai é casa de oração. É por isso que Jesus, ele não tolerou o que aqueles mercadores estavam fazendo no templo. E quando ele está trazendo essa mensagem para a gente, é porque ele quer colocar em nós a mesma intolerância com aquilo que não é dele. Ele está guiando você, meu irmão, para que essa tolerância também faça parte do seu padrão. Senão ele simplesmente ia fazer o juízo dele e não ia falar nada. Mas ele avisa antes, porque ele está te alinhando, porque ele quer te colocar nesse padrão também. Aí se você olha lá no versículo 7, no versículo 11 e 12 desse mesmo capítulo 2 de Malaquias, ele fala assim: Judá tem sido infiel, uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que fez isso, seja ele quem for. Uau! Mesmo que estejam trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Cara, a sua oferta, ela não significa nada sem o seu coração. Cara, a gente fica achando que a gente vai comprar a Deus com as nossas ofertas. Cara, misericórdia se você estiver fazendo isso, meu irmão. E digo mais, cara, se você estiver tentando comprar a Deus com oferta, com sacrifício, com bom grado, com puxa-saquismo, com o que quiser, meu irmão, misericórdia da sua alma. E digo mais, eu te aconselho, cara, nem volta mais aqui. Não por nós, por você, eu estou falando. Eu pensei que ele estava indo embora, porque parou, meu irmão, foi meu. Falei, vai embora daqui. Falei, me parou, ele está levantando, está indo embora. Silêncio dramático. Mas a verdade é essa, cara. Você está trazendo maldição na sua cabeça. E assim, aí você fala assim, o que é maldição? Cara, você quer uma maldição maior do que ficar separado de Deus, meu irmão? Está aqui, cara. A gente estava falando agora um pouco de pessoas que não guardavam a aliança de Levi. E aqui, meu irmão, a gente está falando de gente que cede aos seus desejos e transgride a lei. E a palavra fala para a gente, se não me engano, em 1 João 4,3, que o pecado é a transgressão da lei. Cara, toda vez que você está preferindo o pecado, você está sendo governado pela sua carne. Aí, deformidade na carne, meu irmão, Deus trava tudo. Meu, a lei dava toda a diretriz de como o povo deveria agir para agradar o coração de Deus. E eles, por vontade própria, tomaram para si mulheres que eram mulheres que adoravam deuses estranhos. Eles descumpriram aquilo que estava no coração de Deus. Enquanto se você olha lá em Lucas 10:27, Deus fala que nós temos que amar Ele com todo. E todo significa todo, com todo o nosso íntimo, que é a nossa alma, com toda a nossa força, que é a nossa carne, e com todo o nosso entendimento, que é o nosso espírito. É assim que nós amamos Deus. Não dá para amar parcialmente. E ele fala, cara, os cultos parciais, não, acabou. A mensagem de Deus é assim, cara, acabou. Eu não tolero isso. A gente precisa se rever como igreja, meu irmão. E falando de nos rever como igreja, o nosso problema é esse. A gente não está mais promovendo o arrependimento, que é a mudança. Essa palavra aqui, meu irmão, é para você mudar, cara. Só que aqui na igreja a gente prefere tratar outras coisas. Aqui na igreja nós precisamos nos sentir tão bem que nós não queremos mais promover o arrependimento, para que você não fique constrangido, para que você não se sinta mal. Porque eu não quero que você chore. Cara, eu quero mais é que você chore mesmo, meu irmão. Eu, da minha parte, eu quero mais, meu irmão, que você se debulhe, meu irmão. Que você se ache um lixo, cara. Para que você possa mudar, cara. E eu digo isso porque eu entendo que é assim que Deus é. Porque um dia um cara tava tão, meu irmão, o cara tava tão assim perturbado em Deus. Ele tava tão doente, cara. Que Deus falou, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse camarada e vamos lançar ele nas mãos de Satanás. Uau! Forte, né? Deus falar isso. Não é que Deus fala assim, traz ele. Deus fala assim, ó, esse cara, ele é tão ruim, ele tá tão detonado que eu não tô conseguindo dar jeito nele. Vamos mandar ele pra Satanás, de repente dá certo lá. Encomendou, meu irmão. Porque ele fala assim, ó, se ele for pras mãos de Satanás, ele vai sofrer e talvez isso vai trazer para ele um arrependimento. Meu irmão, eu quero mais é que você se arrependa, cara. E é o que mais Deus quer, e é por isso que ele traz essa palavra. Nós precisamos começar a promover arrependimento, meu irmão. Porque é a promoção da verdade que vai trazer a mudança para nós. O pessoal que está estudando sobre Esdras, meu irmão, se você olhar lá em Neemias, Esdras pegou um dia o livro da lei, e agora fala que ele armou uma plataforma de madeira assim, que era mais alta do que todo mundo, e chamou todo mundo e fala que o povo todo se reuniu como se fosse um homem só. E eles ficaram assim ouvindo. E Neemias pegou o livro da lei de Moisés. E ele ficou lendo aquele livro da lei das 8 até o meio-dia, meu irmão. Ele só ficou lendo, meu irmão. Sabe o que acontecia? Fala que quando ele pegou o livro, as pessoas elas começaram a adorar o Senhor, elas começaram a se voltar a Deus. E é isso que precisa acontecer nesses dias, meu irmão. Promover arrependimento. O arrependimento, meu irmão, é quando não é você se sentir dó de você mesmo. Cara, para de pensar em você mesmo, velho. Para com isso. Não tem nada a ver com você, cara. Tem a ver com Deus. A gente, o nosso arrependimento é porque a gente fica com dó da gente, cara. Isso não é arrependimento, cara. Que raiva que me deu agora. Isso não é arrependimento, irmão. Isso é egoísmo, isso é narcisismo. Arrependimento fala assim: Deus, eu estou errando com você, cara. É isso que é arrependimento, é mudar o nosso caminho. Então, assim, ó, era o tempo do juízo de Deus. Então, Moisés pegou o livro, falou junto o povo aqui, ó, vamos ler para eles aqui. O que, que Deus falou através do seu servo Moisés? É isso que a gente tinha que fazer aqui, meu irmão. A gente sabe o que a gente vai fazer amanhã? Vai lá, fica todo mundo na porta da casa do pastor Edu. Ele vai subir lá na mureta lá da escada e vai começar a ler a Bíblia para a gente. E a gente vai ficar adorando a Deus. Rua Jal, Passi, qual é o número, pastor? 592, pode ir lá, meu irmão. É isso. E aqui, ó, na parte da juventude, a Ana vai pegar a Bíblia aqui, ó, e vai ler. Ah, você não quer na parte da juventude? Vem aqui, sábado, 6:30? 6:30. É café com Bíblia aqui, meu irmão. Tem até café. Ela é mais boazinha que Esdras. Que lá os caras ficam, meu irmão, a seco. E lê aqui, ó, e fica lendo. E você fica ouvindo. E você se arrepende, você chora. E você vai falar assim: cara, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? É isso. É isso que Deus estava tentando promover aqui nessa igreja. É isso que Deus estava fazer. É o que o pastor Edu estava pregando aqui. Cara, não dá mais para nós ficarmos tocando em coisa. Cara, eu estou pegando isso aqui. Meu Deus, que medo. Eu estou com medo de ser fulminado. Porque isso aqui é santo. Isso aqui é santo. Isso aqui é santo. Essa casa é santa. E eu estou falando com vocês que são os santos de Deus. A coisa que eu mais, meu irmão, posso falar, ainda que eu, às vezes eu falo umas palavras assim feias, mas, meu irmão, eu falo isso com muito amor, porque vocês são santos. E toda vez que eu vou orar, toda vez que eu vou pregar, eu falo: Deus, não acredito, cara. Quem, cara, o que que eu, meu Deus, são os santos do Senhor. Eu não posso errar, eu tenho, meu irmão, eu fico num medo, que eu não consigo dormir e eu sempre tô com dor de barriga, meu irmão. Verdade. Agora aqui, meu irmão, o Gui tá sofrendo aqui atrás. Tô demais. Meu irmão, por quê? Porque vocês são santos de Deus. Falta esse temor. E não dá mais pra gente vir com mãos sujas e pegarem coisas limpas. A palavra fala assim: olha, quem vai subir ao monte santo do Senhor? Quem vai entrar no santo lugar? É o cara que tiver o coração puro e as mãos limpas. E é isso que Deus está fazendo. Ele está falando assim: cara, vocês estão pegando aqui, ó, vocês estão fazendo a coisa errada. É igual usar, cara, então, meu irmão, vou falar para você, aquele culto estava todo errado, meu irmão. Estava todo errado. Aonde que Deus falou, meu irmão? Onde Deus falou que quem levar, que a arca do Senhor era transportada numa carruagem, meu irmão? Ó, e ainda estou sendo gentil, estou falando uma carruagem, que na verdade era uma carroça. A gente é. Cara, que loucura, né? Que absurdo isso. A palavra fala que a arca, ela tinha que ser carregada aqui, ó, meu irmão. Tá vendo esse varal que tinha aqui na arca? Ele vinha assim porque ela ficava no ombro do sacerdote. Era aqui que tinha que ser transportado. E todo mundo só podia pegar nesse varal, ninguém podia tocar na arca. Era aqui que você pegava. Aí os caras transportam em carro de boi. Meu, imagina assim. Era pior que São Paulo as ruas daquela época. Nem asfalto tinha. Era uma buraqueira, meu irmão. Pegou lá um buraco lá, meu. Os bois não eram 4x4. A arca foi cair. Aí sabe o que aconteceu? Usar foi assim: opa, a arca tá caindo. E pôs a mão. Meu irmão foi fulminado. Por quê? Meu irmão, porque era o jeito errado. Porque não era o que Deus falou. Ah, Senhor, mas eu tava fazendo. Não importa, cara. Não é o que Deus falou. É por isso que eu falo, aí fica com desculpinha. Aí você fica dando a sua interpretada para a Bíblia, né? Fala assim: não, mas eu acho, cara, acabou. Quando você fala eu acho, você já está errado, meu irmão. Você não tem que achar nada. Você tem que fazer o que Deus fala. Acabou, cara, acabou, eu acho. Acabou, cara. Deus não quer mais ouvir isso. Eu acho que a arca caiu no erro, cara. O Uzá tinha falado assim, ó. Falei que não era assim que Deus falou. É, Uzá tinha, nessa hora, ele tinha que fazer que nem a esposa faz. Falei pra você que não era assim carregado. Uzá tinha que fazer isso, ó. Ele quis consertar o erro errando. E esse é o nosso problema, meu irmão. A gente quer consertar os erros da nossa vida errando de novo. Aí a gente inventa o nosso evangelho para justificar, meu irmão, as besteiras que a gente faz. Cara, e esse culto, meu irmão, Deus não tolera mais. E infelizmente, meu irmão, o que o céu tem dito pra gente é o que tá lá em Malaquias, no capítulo 1, versículo 10. Cara, esse Deus está suspirando. Cara, eu não consigo imaginar Deus suspirando por isso, irmão. Deus está... Esse A aqui, vai. Ah, meu irmão, Deus está suspirando por isso. E ele fala assim, se um dia vocês fechassem as portas do templo. Deus está falando assim, cara, quem dera de vocês seja iluminado e acabe com isso tudo. Acabe com essa palhaçada aí, cara. Meu irmão, Deus tem ansiado para que a gente pare com isso, cara. Cara, eu nunca quero mais ouvir isso da boca de Deus para mim, cara. E ele fala, se um de vocês fechasse a porta dos templos, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. E não aceitarei suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu amor entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Ele falou assim, cara, que meu nome é adorado. Eu preciso desse culto zoado. Cara, eu não preciso da sua vida zoada. Tem misericórdia de nós, papai. Cara, Deus está suspirando para que se feche alguns cultos. Deus está ansiando, cara. Deus está torcendo, assim. Para que a gente pare com algumas coisas. E Deus, eu quero ser esse cara. Pelo menos isso, pai. Pelo menos Deus me deixa ser esse cara que acaba com isso. Nessa hora você tem que fazer assim, cara. Esse cara sou eu. Você fala assim, eu sou o cara que vou fechar esse culto zoado. Porque eu falo, irmão, tem o culto bom e o culto ruim. O culto ruim, meu irmão, a gente fecha a porta. E você tem que olhar pra sua vida e falar assim, cara, eu vou fechar essa porta, cara. Nunca mais, cara, vai ter fogo aceso inutilmente. Eu nunca mais, cara, vou consagrar a Deus, cara, oferta manca. Eu vou fechar essas portas, eu vou acabar com isso. Mas essa palavra, ela na verdade é um sinal de esperança pra você, cara. Eu não quero que você saia daqui mal. Na verdade eu quero, mas um mal que vai te levar para o bem. Eu não quero que você saia daqui para se matar, meu irmão. Não quero ninguém pulando na ponte para falar que é minha culpa. Já que aí também é culpa. Aí você é culpa de Deus, que o problema foi dele. Mas eu quero que você saia daqui para abrir portas. Você fecha a porta ruim, mas você abre a porta do culto bom. Você pega o falso e você levanta o altar verdadeiro. Você quebra com a mentira, promovendo a verdade. Aleluia. Sabe como é que você fecha uma porta ruim, meu irmão? Abrindo uma porta boa. Se você ler lá em Samuel, cara, tinha um culto que era horrível. Que era Hofni e Finéias e Eli, cara. Ele era um cara de Deus, mas ele estava totalmente perdido. Então Deus vai e Deus traz uma mensagem de conserto para ele através de um profeta que não tem nome. O profeta sem nome. Esse cara aparece várias vezes na Bíblia em várias épocas. O profeta sem nome vai lá e traz uma palavra de conserto para ele. Cara, e ele não mudou. Então Deus pega uma noite de Samuel. Cara, a primeira mensagem de Samuel, meu irmão, foi uma bela arregaçada em ele, cara. Foi a primeira palavra dele, meu irmão, foi uma chapuletada assim, ó, na testa. Headshot, meu irmão. E aí a palavra fala que Deus falou com Samuel a noite toda. Meu irmão, imagina o tamanho dessa profecia, cara. E Samuel, com todo temor, com toda a honra que ele tinha por ele, Samuel pensando, cara, como que falou isso pra ele, cara. Que ele é um desgraçado, que a família dele é uma desgraça. Um cabalo de infeliz. E a palavra fala que logo cedo, Samuel foi e abriu as portas do templo. Cara, quando é concerto, a porta do templo ela é aberta, cara. Entendeu? O culto ruim, você fecha. Mas o culto bom, você abre. E sabe como você fecha a porta do culto ruim? Abrindo bom. Então Samuel abriu as portas do templo e falou, cara, vamos trazer luz para esse culto, vamos trazer luz para esse templo aqui, cara. Meu, abre a porta e traz luz pro templo da sua vida. E aí ele foi lá e falou, Samuel, me diz tudo que Deus falou, cara. E olha, misericórdia da sua vida se você não me contar. E Samuel foi lá e ele abriu o culto bom, ele contou para ele toda a mensagem de Deus. O que ele fez com a mensagem é o problema dele. Mas, cara, Samuel, ele abriu as portas do culto bom. E é isso, essa mensagem aqui, meu irmão, é para que a gente feche as portas da iniquidade e abra as portas da justiça. Deus está chamando a gente para um arrependimento nesses dias. É legal porque no capítulo 3, no versículo 2, escrito de Malaquias, esse versículo ele fala que Deus, ele é como um fogo que refina o ouro. Deus ele é isso. Mas essa palavra também fala pra gente que ele é o sabão do lavandeiro. Cara, Deus ele tá querendo te lavar, cara. Eu lembro de uma vez que eu vi uma pregação do Luciano Subirá e ele falava que ele estava assim na estrada. E sabe quando os caras escrevem, tem umas pedras enormes, os caras escrevem na pedra na estrada? E ele estava passando assim e tinha uma pedra que estava escrita assim: Jesus é o sabão do lavandeiro. Cara, que demais isso! E eu lembro até que o tema dessa mensagem é: tomando o melhor banho das nossas vidas. Cara, Deus está falando assim, cara, vem cá que eu quero te lavar, cara. Esse é o arrependimento, meu irmão. É deixar Jesus te lavar. Ele vai aqui e mostra a desgraça que você é, meu irmão. Para que você reconheça que você está sujo e você deixa o sabão do lavandeiro te lavar. Como está lá em Isaías, meu irmão. Que ainda que os nossos pecados, eles sejam vermelhos como a escarlate, ele vai se tornar mais branco do que a neve. Ainda que ele seja rubro como a púrpura, cara, vai ser branco como a lã da ovelha. Eu lembro de uma vez, meu irmão, que eu me sentia assim tão mal, tão sujo. E eu estava orando, eu falei para Deus, Deus, e eu vou falar para você, eu estava sendo muito sincero com Deus aquela hora. E eu falei, Senhor, eu não tenho mais jeito. Eu falei, Deus, eu sou muito pecador, cara, assim, não dá, assim, eu não tenho conserto. E o Espírito Santo me falou aquela hora, cara, não existe mancha tão grande que eu não consigo limpar. E é o que essa mensagem quer falar pra você, cara. O machado tá aí, meu irmão, mas ele quer te lavar. Ele não quer que você seja joia, meu irmão, ele quer que você seja trigo. Ele não quer uma esposa infiel, suja, que se prostitui. Cara, ele quer uma noiva linda, perfeita, que espera por ele. E é ele quem dá essa condição pra gente. Então, meu irmão, em nome de Jesus, crendo nesse Deus que pode nos reconciliar com a verdade e endireitar as nossas veredas, se você quer se lavar, meu irmão, se você quer tomar o melhor banho da sua vida, eu quero te convidar a vir aqui na frente pra gente orar junto. Quer só com a gente. Ele quer lavar a igreja, meu irmão. Ele quer dar um banho nos filhos. Você é tão precioso, meu irmão. Você é tão amado. Você é um santo dele. Deus ele não te criou para a iniquidade, mas ele te criou para a verdade, para a justiça. ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, ou rubros como a púrpura.

é porque o Senhor nos quer mais junto, é porque o Senhor nos quer mais santos, é porque o Senhor nos quer mais limpos, ó Pai. Ah, Jesus, porque um pai corrige o filho a quem ama. Deus, libera essa atmosfera de amor, libera essa atmosfera de amor, de graça. Ah, Jesus, alinha o nosso coração, Pai, alinha a nossa mente, alinha o nosso culto. Ah, Deus, nós queremos abrir portas de cultos bons a Ti, e queremos fechar as portas dos cultos ruins, Pai. Toda oferta parcial, toda entrega mansa, todo sacrifício que não é digno, Pai, seja removido da nossa vida, para que o culto bom seja instaurado, para que um tempo de honra à Tua presença seja iniciado aqui hoje, um tempo maior de honra, de entrega, de sujeição a Deus. Instaura aqui um novo tempo, instaura aqui um novo culto, Pai. Ensina-nos, ajuda-nos, ó Pai. Chega, levanta, dá a sua e levanta. Ainda me pega quando estou caminhando, abraça quando estou chorando, segura minhas mãos, me leva para perto das chamas de amor que ardem em teu coração. Vão fazer da sua semana incrível. Em nome de Jesus. Quero abençoar você, com a sua família.